Confirme. Afirmo, primeiro esquema. Afirmo, vai ingressar a Juliette, vai entrar no pátio, Alfa, e vai manter o ponto de espera. Azul 4299, de decolagem 10, vento 1110 graus, 05 nós. Após decolagem, manter pro até 2000, após voar direto, líder. Netuno 127, controle agora em 119.8. Controle 119.8, 27 graus, bom dia. Ali mantém 1104. Azul 4299, decolado agora 06, mantendo pro até 2000, após voar direto Leda, controle agora 119.8. 098, tá tudo 299. Onça 04, zero, vento 140 graus, 049. Alfa 04, decolado agora ao 09, controle 119, decimal 8. 19, 8, 11. Santana 3304, ponto espera pronto. Santana 3304, mantém ponto espera no 0. Mantém. Torre, bom dia, o TAN 3859 no LF da 10 mais travado. TAN 3859, bom dia. Livre pouso no 0, vento 1, 10 graus, 049. Livre pouso, 3859. Informação 3304, completamente pronto, decolagem parada com o nosso. Ciente, mas a tripulação frente menor performance tem o mesmo perfil de saída. Vamos manter a proa de decolagem? Terem que ser condenados com controle. Obrigado. TAN 3859, o TAN 3304, após a passagem do ônibus da companhia, autorizado a Ariane manter a cabeceira no zero. Após a levança final, nem mantém 3304. Alô? falando ali, tá indo? É 920 Santar Taxi. Bom dia. 3859, Solo 104, direita, Eco 1211. Eco 1211. Bom, a gente está falando muito bom dia. Senhora 6311, na final, oferece e reporta na baixa trama. Senhora 6311, continua a aproximação, aguardando pista livre, um Airbus Atan iniciando rolagem 10, ajuste no 017. Aguardando pista livre, o Senhora 6311, 017. Só 3304, livre decolagem 10, vento 120 graus 042. Livre decolagem 10, obrigado, 6311, cheque trem livre pouso 10, vento 120 graus 04. Livre pouso, senhor 6311. Novembro, evite chame para táxi, bom dia. Então, 3304, decolada agora aos 16, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado. Sané 6311, solo aos 18, liberem à direita, Foxtrot chame solo em 1211. Sierra, novembro Evito, confirmando 02 do POV, reporte o ponto externo, papá. Romeu, Sierra, novembro Evito, copiou a torre. Ajuste na 097, reposte no ponto de espera da papá. Papão, meu Serra, novembro, evita autorizado, ingresso 97, aporte a linha de pronto. Ponto espera da 10, pronto, o azul 5107. Azul 5107, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 170 graus, 059. Afirmativo, bom dia, alinhar e decolar o azul 5107. Salvador, 3535, 2210 no Anima, tem cabeceira na 0. Diário em Mantia, 3535, 2210. Papão, Romeu, Serra, novembro, Evito, livre decolagem 17, vento 140 graus, 059. chama controle azul 5107? Confirme. O 5107 pode chamar controle? Afirmo, decolado agora ao 24, controle 119, decimal 8. 198, 5107, obrigado, bom dia. Papa Romeu Serra, não registro. Agora, 25, aguarde 3. 5, não registro, senhora. Vamos agora, controle 119, decimal 8. 1987. Decolagem 10, 130 graus, 059. Livre decolagem, 221. Trip 5221, decolada agora às 28, controle 119, decimal 8. 8, 9, 8. Ali mantém o Sané 63 no 2. 1-0. 6312, livre decolagem 1-0. Vento 160 graus, 059. Decolagem 1-0, 392. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 3663, próximo ao ponto de 1-0, pronto. TAN 3663, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero, 3663. Sena 6312, decolado aos 31, no controle agora 119, decimal 8. 198, 6312. E pronto no zero, 3663. Tem, está 3663. Livre decolagem no zero, vento 140 graus, 069. Autorizado decolagem 3663. Então, 3663, decolado agora aos 34, controle e transfere. 9, 3663, sente, dá uma olhada. Bom dia, gol 630. Foram 630, bom dia, porte baixado travado, ajuste no 0 no 7. É que o 630 vai reportar. O vento 140 graus, 062. É que o 630. Tiago Delta, Sam Patati. Bono 63073, tráfego avistado, ali com 110, vento 140 graus, 069, ajuste no 017. Pouso, gol 63010. Bom dia, Papa Roma, Charlie Alfa Tango, na rotatória para regresso a Salvador, final da 17. Charlie Alfa Tango, reporte final de 3.000, vai prosseguir para pouso na parte 5. Na base, tá firmo. Sim, Charlie Alfa Tango. Botar na 3.000 da nossa área, então. Bono 630, solas 38, direita, 121, 1, via Foxtrot. 219, obrigado. Quase para a final do nosso 7, com 3 milhas de distância, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, livre pouso, vento 130 graus, 07 nós, ajuste no 097. No 097, livre pouso no 97, pouso pairado, após, livre para a Bata Tango. Sim, Charlie Alfa Tango, tráfego avistado. Bem, estou estacionado na frequência livre, bom dia. Já. Fala agora aos 40. Mike F Delta, ajuste na 017, reporte no ponto superdótico. Yeah, South Hotel, American 238, ready for takeoff. America 238, clear line up and take off to runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear line up and take off runway 10, American 238. Tiago Delta, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Estou em comando, guardião 01. Confirme quem chamou a torre. Então 01 da presente, autorizado direto Grael, o vento para 7160 graus, 08 nós, ajuste na 018. 10018, guardião 01. Leste, Bravo Delta, sempre para táxi. Leste Bravo Delta, chame na papá. América 238, take off 44, contact Salvador, approach 119, decimal 8. América 238, você. Mike Eco Delta, livre decolagem 17, vento 150 graus, 08 nós. Juliette Bravo Delta observando o helicóptero está decolando 17, livre cruzamento da 1735, Quebec, Mike, na Lima, mantém a posição e chame o Sol em 1211. O Guardião 01 tráfego avistado, ele pousou no Graé, reporte em solo controlado. Solo, Mike F. Delta. Mike F. Delta, colado 46, controle, transfere 119, decimal 8. 198, Delta. O Guardião 01 copiou a torre? A torre poderia confirmar? Está reportado solo controlado para o Graé? Afirmo, tráfego já avistado. Torre para reportar estabilizado no solo Graé? Afirmo, tráfego já avistado, livre pouso, reporte de solo controlado, Guardião 01. Ou não. Fala agora os 47, está livre corte. Oil Ocean 6250. Ocean S 6250. I have a side check in the gear, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots, QNH 1018. QNH 08, clear land runway 10, Ocean 6250. QNH 1018. 018? Affirm. That's the right man. 6251 50 on the ground is 52, turn your right via Foxtrot, contact the ground 121.1. After runway vacate, contact ground 121. A moment just to inform you, and on the runway there is a bird on the runway, it's pretty close to the taxiway, between taxiway Echo and Foxtrot. Thank you, Ocean Air 62500. Very welcome, anytime, man. Eu vou no 648, bom dia. Passando externo, baixado para lá. Eu no 648, muito bom dia. Terra lançada, livre pouso 1-0, vento 130 graus, 062. Autorizado o pouso na 10, agora no 648. Ajuste 1-0-8. Confiado. No 648, solo ao 56, libera a direita, chame solo em 211. Direita 211, 648. Ô, torre, o 648? Prossiga o 648. O ponto aqui dessa interseção, próximo ao eixo da pista aqui, tem um pássaro morto aqui. Ah, sim, obrigado pela informação, o 648. 48. Salvador, bom dia. Agora 621 para o 100 de ACM. Bom, 621 informa, acabou, a nave da companhia acabou de informar que tem um pássaro morto ali perto do canteiro ali da Taxway. O senhor prossegue como para pouso ou vai remeter da presente? Confirme a posição do pássaro? Por gentileza. Entre a Delta e a Echo. Entre a Echo e a Fox, estou ouvindo. Entre a Echo e a Fox. É a nave da companhia que reportou. Prossegue. próxima pouso ao Mendes? Será quarta faixa. O vento no 10 graus, 069, ajuste no 08, livre pouso. Livre pouso no 0 Mendes. No 621, sola 59, direito, no 21. 21, passarinho tá realmente no meio, quase na faixa central. Confirme? O pássaro moço tá quase na faixa central. Tá quase na faixa central? Tem, só precisa sair pra escola agora, vou pensar quem foi, vai lá buscar. Salvador, tá 3. 859, pode esperar dar 1 no cara. Essa 3859, informa a ficha tá impraticada. É, mantenha o ponto de espera e aguarde. Aguardando a infra-aero retirar o passando multa na pista. Ah, que mais? Não vai não.